I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Cast no ar, meus caros internéticos! Voltamos com mais um episódio épico! Hoje eu tô, né, epopeico, hoje eu tô gritando, hoje eu tô feliz! Não sei porquê, porque continua a mesma merda em 2012, mas enfim, vamos lá, quem sabe a coisa muda. Está comigo aqui o Miotti! E aí, galera, esse filme eu só posso dizer duas palavras, Ellen Slater. É a única coisa que se salva desse filme. Pensei que você ia falar, que merda. Não, porque tem ela, então não posso falar que é uma merda. Tem ela, então não é totalmente uma merda. Tá comigo aqui também o Brunão. Eu ainda votaria para Helen Slater na filmagem de She-Ra, a Princesa do Poder. Tá pau a pau. Naquela época, mestre do universo. Hoje em dia... É, sim, claro, na época. Mas ela tá um milf boa hoje, rapaz. Hoje ela tá bonita, cara. Pô, mas peraí, né? Nós vai. Hoje podiam pegar a Supergirl do Smallville, que também dava. E olha só, internet, como vocês já ouviram, porque esta porra não fica calada, está conosco aqui também o cacete do Nerdmaster. Né, Nerdmaster? Seja bem-vindo de volta, Jurassic Cast. Ele voltou porque esgotamos as nossas desculpas pra ele não gravar com a gente. Pronto, agora eu não tô. É um canalha mesmo, um canalha, mas eu adoro ele, eu adoro todos vocês, isso é que é a verdade. É isso aí? Não tem abertura não, esse filme não tem o que falar. O Miotti roubou minha fala, eu ia falar que só presta a Ellen Slater e olha lá. Grande prazer também, nós recebemos aqui o Bruno, lá do Pod Trash, que nós já... Aliás, nós não estivemos lá, mas estamos devendo lá, né? Porque vocês nunca chamaram a gente, mas vamos lá. Não diga isso. Vocês falaram que ia me convidar, ia falar pra falar, não sei o que, tosqueira lá que vocês iam falar, mas depois esqueceram, sei lá. Mas ele veio pra cá, porque a gente é benevolente, e tá aí o Bruno. Pois é, eu queria morar no Castelo dos Horrores, assim como o Zé do Caixão e a Selena, né? Caralho, é mesmo, né, velho? A mulher mora dentro do trem fantasma, que porra é essa, caralho? Velho, quem foi que fumou pra escrever esse filme, velho? Internet, se vocês estão boiando com as nossas reclamações, hoje nós vamos falar desta pérola do cinema de Bollywood, porque isso não foi feito em Hollywood, velho. Isso foi feito em Bollywood, que é super, super mulher, super girl, de 1900 e sei lá que porra de data, 1983, 84, sei lá, uma coisa assim. A tentativa da Warner de transformar o super-homem numa mulher com saias. Cara, se você não viu esse filme, quando acabar este programa, você vai ficar morrendo de vontade de ver. Porque eu nunca vi um filme com uma história tão ridícula na minha vida. Então, internéticos, não saiam daí que nós voltamos logo após os recados do Jaiminho. Vai lá, Miotti, vai pô. Eu sou de grande amanhã. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Voltamos com mais os recados do Jaiminho. Esse recado e chutaço, né, Bruno? Porque não tem nada, né? É, tem pouca coisa, mas tem uma coisa que a gente precisa falar, Calaveira. Precisamos. Está faltando um silêncio aqui, não está? Estamos só eu e o Bruno aqui hoje nos recados do Jaiminho, porque o Miotti, que é um puto. Cara, o Miotti, ele é o desempregado que mais viaja que eu já vi na minha vida. Você já percebeu isso? Eu ia falar isso, cara. Como é que ele consegue não ganhar dinheiro e viajar tanto, velho? Eu não sei, velho. Ele é tipo o Forrest Gump. Ele é tipo o Bruce Wayne, né, velho? Que neguinho ficou se perguntando como é que o Bruce Wayne saiu lá do deserto onde ele tava preso e apareceu em Gotham City. É o Miotti, velho. Ele faz isso. Ele sai daqui e de repente ele tá no Rio de Janeiro. Tô na Barra. Tomando café com o Mário Monjardim. É. Ah, velho, vai se ferrar, sendo cara. Sendo botado pra fora da Delarte. Miotti, você vai escutar esse recado, Miotti. Meu filho, vá num centro espírita, vá numa casa de macumba, vá tomar uns passe. Meu bicho, tu tá carregado, Miotti. Tá que pariu, hein? Eu não vou entrar em detalhes, porque depois ele vai querer contar de própria boca aqui no especial Férias Frustradas do Miotti. É, mas acho que é bom a gente mencionar. Gente, o Miotti foi na Delarte e ele foi expulso de lá, cara. Não por culpa dele. Tem um desentendimento lá que ele vai contar pra vocês. Mas o Miotti me ligou desamparado, cara. Eu me botou pra fora da Delarte, velho. Mas o que você fez, Leonardo? Eu não fiz nada. Aí ele foi, me contou. Ele vai contar, não vai estragar a surpresa. Não, não vamos estragar. Vamos não. Criar, vamos fazer um buzz, Bruno. Vamos fazer um buzz. Isso, vamos deixar uma expectativa vamos no ar. Vamos deixar uma expectativa, mas é verídico. Meu filho foi botar pra fora, sabe? Ela é igual cachorro velho, velho. Passa! Passa! Eu já falei. Passa! Vai deitar! Vai deitar! Eu já falei. Agora o Miotti, bicho, ele é o filho da puta, velho. Cara, o bicho tá lá no Rio de Janeiro, comendo do bom e do melhor, hospedado no melhor hotel do Rio de Janeiro, encontrando Nerdmaster toda tarde ele vai tomar chá com o Nerdmaster, não sei o quê. Que é outro também, faz porra nenhuma da vida. Aí vai encontrar os dubladores, já encontrou, olha só, Guilherme Briggs, Ricardo Schnatzer, Márcio Simões, vai encontrar o Garcia Júnior. Mário Jorge já encontrou com o Monjardim, com a Mônica, acho que vai encontrar com a Mônica também. Miotti. Você não tinha que estudar, Miotti? Você não falou pro teu pai que você ia estudar, Miotti? Ele estava daqui falando que ia fazer um curso, até hoje não fez curso nenhum. É, 4 horas da tarde, tô no hotel. Falei, um curso. Esse Miotti disse que vai pra praia. Disse que vai na peça do Niso Neto, velho. Ele vai? E outra, vai de graça, filha da puta, velho. Por quê? Você não tá sabendo, ligou não? Ligou pro Niso Neto e arrumou o ingresso, velho. Desgraçado. Cai por isso, Miotti. Tu tá sendo mandado embora dos lugares, velho. Porra, tu também é um encostão do caralho, Miotti. Tá demais, velho. Porra, bicho, tu é daquele. O Miotti é daquele que passa do lado da pessoa. A pessoa tá bebendo uma coca, ele, ô, dá um golinho, hein. Uhum. Dá um golinho. É dá verdade. Golinho. Ainda passa a mão na bunda da pessoa. É, falou, pô, tá quente, que merda. Sem gás, essa porra. Aí sai. Porra, Miotti, por favor, né? Mas vamos lá, internet, rapidão. Já sacaneamos o Miotti à vontade. Filmou o Jurassic Cast, tá no Filmou, né, Bruno? É isso aí, Filmou, pra quem não conhece ainda, o que você tá fazendo no mundo, né, bicho? Porra, cara, Filmou, rede social de filmes, cara, é incrível. Exatamente, você vai lá, curte o filme que você quer assistir, o filme que você tá assistindo, o filme que você já assistiu, dá sua nota, dá um joinha, compartilha nas redes sociais, coloca uma sinopse ali, ou então um mini review do porquê que você deu aquela nota pro filme, e compartilha pra um monte de gente. Cara, é viciante o negócio, velho, você fica lá um tempão. Inclusive, diz desafio, quem assistiu Supergirl, meu nome é Supergirl, isso, quem assistiu o filme Supergirl, e eu sei que foram poucas pessoas neste mundo, um monte de gente que a gente perguntou, ó, nós vamos fazer sobre Supergirl, falou, que filme é esse? teve um que falou, e tem, existe? Pois é, então, se você assistiu Supergirl, você entra no Filmou, faz seu cadastro e deixa o recado lá e bota assim: Assisti graças ao Jurassic Cast, pronto. Olha aí que beleza, hein? Acesse lá e adicione a gente, tá eu, Brunão, e o Miotti, a gente tá lá no Filmou também, dá um like lá e adiciona a gente como amigo lá que a gente curte. É legal que dá pra ver a comparação filmística, né, entre as pessoas. Isso, o isso, dá pra pessoa fazer uma comparação entre gostos cinematológicos, é ótimo, né? Pô, cinematográficos, cara. É muito divertido. Isso aí, acessem lá. O O Jurassicast também está lá no Facebook, né, Bruno? Cara, facebook.com/Jurassicast, onde você tem as promoções exclusivas, pré-estreia, é camiseta, é o escambau, cara. É facebook.com/Jurassicast, você entra lá, curte a página, já vai ficar sabendo, já vai receber no seu feed ali do Facebook. Volta e meia a gente está colocando coisa lá. É legal porque até os fãs, né? Olha só, nós temos fãs, Calaveira. Olha só que nós loucura. Mas há um bom tempo já. E o pessoal tá fazendo memes e tal e joga no mural. Outro dia fizeram um negócio que eu achei muito legal. Era um Keep Calm and Listen to Jurassic Cash, cara. Olha, pô, aí, hein? Muito legal, cara. Achei muito maneiro. Ah, e outra coisa, internet. Já que o pessoal aqui daqui de Brasília, não esqueçam sempre, vocês ouvintes, de curtir o Facebook do Jurassic Cast, que direto, toda semana, a gente tem sessões exclusivas pros ouvintes do Jurassic Cast e é divulgado por meio das redes sociais do Jurassic Cast, não é pelo programa. Então, por exemplo, teve pré-estreia do Hobbit. Uma porrada de ouvinte do Jurassic Cast foi. Quem não assinou as redes sociais, boiou. Então, assina lá, www.facebook.com/JurassicCast e dê o seu curtir. E nós também estamos no Twitter, que é a nossa ferramenta querida, né, de mandar recadinhos idiotas o tempo todo. Falar é mal isso. Da vida também, coisas desse tipo. Xingar o Torinho, xingar isso, o Isso, Torinho, inclusive Torinho, recebemos, vou fazer um recado, eu vou fazer deste momento, Bruno, um recado para Torinho. Torinho, recebemos um e-mail de uma segunda ruiva querendo participar do programa. Isso, é verdade. E, velho, e ela é uma delícia, velho. Tu vai falar isso mesmo, velho? Já falei. Já, namorado, Belina, cara. Belina é boa pra caralho. Tá, falo mesmo, já falei, tu é boa pra caralho, Belina é boa pra caralho. Mas, cara, também a tal da, eu esqueci o nome dela, Yasmin, aqui agora. Yasmin, olha só, tem nome de quem gosta. Yasmin. Nome de índia. Nome de quem gosta, que índia, cacete. Nome de quem gosta, velho, uma cinturinha. Olha, Torinho, te falar, viu, meu amigo? Abre teu olho. Opa, Torinho. Segunda. E é isso, tamo lá no Twitter, então, twitter.com/JurassicCast ou então @JurassicCast. Também tem os nossos perfis pessoais, né? Você procura lá, tem o Bruno JurassicCast, tem o Calaveira, tem o... É, daqui no post tem os nossos perfis pessoais também. Segue a gente também. Segue a gente no Twitter, dá um curtir no Facebook. Ah, também tem o Google Plus, né? Que agora tá abrindo as asinhas. Isso, Plus. É, mais ou menos, né? O Google tá tentando, né? Tá tentando. Tá devagar, mas tá lá. Nós temos lá uma comunidade. Se você é membro do Google Plus, você entra lá no Google Plus, procura lá Jurassic Cast, que você vai achar a nossa comunidade. Olha só que bonito, olha, né? Olha só, comunidade do Jurassic Cast. Voltamos pro Orkut, né? Comunidade. Mas enfim, tamo lá. Muito é melhor que o Facebook, esse Facebook de vídeo passagem. Não poderia deixar de faltar as camisetas do Jurassic Cast, né, não, Bruno? A camiseta do Jurassic Cast, todo mundo já tá cansado de saber, né, Calaveira? É claro, é qualidade ímpar. Isso. Ímpar. Qualidade ímpar. Não é nem ímpar, é ímpar. Iniki. Na falta do Miotti falando inglês, a gente inventa os dialetos. Falando em Norway aqui. Já fica de ver e do amiguete de freaker. É isso aí, cara. Uma estampa melhor do que a outra. Qualidade ímpar. Essa é ímpar mesmo, da Fiction, que vocês já conhecem. Tem várias estampas, né, Brunão? Tem a lá do Stallion. Isso, que é do filme Rock Balboa, né? Rock que todo Balboa. Mundo aqui já sabe. Temos também a nossa querida camisa do Save Ferris, que é lá do Curtindo a Vida Doidado. E tem também a camisa que nunca sai. É qual? Que é a da logo do Jurassic Cast. Ninguém quer saber da gente, não, cara. Tá muito bom. Deu mole, você poderia sair tirando onda por aí. É, pois é, mas é isso. Você pode inclusive comprar e dizer que você é o Brunão, ó, que foi. É, mas pra isso você vai ter que malhar. É, engorda, que, entendeu? Porra, come pra caralho. Vira um Kinder Ovo ambulante. Isso. Kinder Ovo gigante. Deixa com aquele um meu cavanhaque. Vizinho Totoro. Sabe aquele meu vizinho Totoro? Você tem que, assim, pensar que você tem que ser um ogro, é isso. Isso, exatamente. Assim, não, sua aí meta ogro, é ogro. Se você quiser ser ogro, aí você tem que comprar a camiseta e falar que é o Miotti. E se você quiser dizer que é o Calaveira, você compra a camiseta e diz que é um cara atraente, simpático, uh-huh, inteligente, sensual, culto, uh-huh, e não fala palavrão. Então é isso, pessoal. Camisetas do Jurassic Cast você só encontra lá na Fiction Corporation, www.fictioncorporation.com, e lá tem a nosso cantinho do Jurassic Cast. Acessa lá e compre. Agora! We come together. Convidados interneticos, estaremos na CPBR6, cara, Campus Party Brasil. Estaremos, vírgula, né, porque eu não vou. Se fudeu. Mas não vai porque não quer, né, gorra? Eu não vou porque eu tenho trabalho, cara, eu tenho vida, eu não sou igual a vocês, que são um bando de Zé Ruela que não tem nada pra fazer. Ah, é, eu vou lá pra brincar, né, eu vou lá pra ver um bando de gordo suado brincando. Isso. Exato, jogando videogame e baixando, eu ia falar baixando Lost, mas nem tem Lost, baixando Walking Dead a... 1 tera por segundo. Isso, isso. Eu vou lá pra isso, né, senhor Brunão? Então, interneticos, estaremos lá na Campus Party, eu e o Miotti. Vou estar lá a partir de quinta-feira, dia 31. De manhã eu já vou estar lá junto com o Vivaco. Qualquer coisa que quiser me encontrar, manda um tweet pelo Jurassic Cast, que eu vou estar online o tempo inteiro. Aí a gente se encontra lá e faz um rendezvous com o Jurassic Cast e seus ouvintes. Nosso maior número de ouvintes é lá de São Paulo, né? É verdade. Eu não vou, mas o meu abraço vai com o Calaveira e com o Miotti pra todo mundo que for falar com os dois. Sintam-se abraçados por mim. Dá um abraço pra gente, dá um oi pra gente e não morde, não. Então é isso, Brunão. O silêncio do Miotti faz falta, né, cara? Não é, bicho. Eu acho que, pô, eu queria ir pro Rio de Janeiro pra gravar com o Miotti, velho. Também. Será que vai ser expulso do avião depois de voltar? Passa! Ele estiver voltando, será? Passa! Passa! Do avião. Fique agora com O Nome Dela é Supergirl. Esse programa tá muito engraçado. A gente volta na próxima e até a próxima. Você não quer que eu fale o nome, não, né? Não, eu quero, porque você falando girl é muito engraçado. Mas não é isso que eu quero perguntar, Miotti. Eu, quando eu recebi a notícia que nós iríamos gravar deste programa, eu prometi a mim mesmo que eu faria essa pergunta a você no ar. O filho da puta que teve a ideia de fazer sobre esse filme foi sua, não foi? Foi. Eu sabia! Foi no ano eu retrasado. Sabia! Agora, Brunão, a gente já não tinha combinado que a gente não ia deixar o Mobral combinar as pautas? Ah, não fale mal de Supergirl, cara. O filme é bom. Esse filme tá naquela lista daquela promoção que a gente fez, pô, que o Luigi ganhou dos 20 filmes. Tem que fazer o filme, não tem jeito. O pior não é isso, cara. O pior é que naquela lista tinha filmes bons como Branca de Neve e os Sete Anões, que a gente podia estar falando aqui, mas não. Miotti tinha que falar sobre Supergirl. Então vamos deixar o Miotti falar sobre Supergirl. Fala, Miotti. Agora tu vai falar, esse vai ser o programa que o Miotti mais vai falar nessa porra desse Jurassic Cast, caralho. Não, sabe o que é pior? Eu tenho DVD, eu comprei o DVD desse filme. Mas eu não tinha dúvida, velho. Bom, se servir de consolo, eu também tenho. Porque eu gostava dessa merda. Ah, eu gosto ainda. Ah, tá, falou o cara que tem um programa que chama Podtrash. Que se diverte vendo os filmes do Peter Jackson, velho. O filme do Peter Jackson, Fome Animal. Ah, pô, mas o Fome Animal é bom, pô. Você pode falar mal do filme do Vanilla Ice, você pode falar mal do Dungeons and Dragons, mas o filme do Peter Jackson é bom, Fome Animal, você pode falar mal até do Trash Nausea Total. Porque ele é o mais mambembezinho do Peter Jack. Não pode não. Zumbi transando é o ápice do talento de um cineasta. Mas vamos lá, Miotti, por favor, o nome dessa porra em inglês. Supergirl. Aí, que engraçado. Viu? Ah, não vai fazer piada não, é? É Supergirl. Não vai falar que é Super Girly, não, né? Ele fala Supergirl mesmo, é Supergirl. Ele fala Girl, Girl Arraes. Ele fala Supergirl. Supergirl. Miotti, eu te desprezo mesmo. Com a maior cara de pau esse filho da puta fala, velho. O diretor deste caralho é o Gianotti Zwark. O pior é que esse filho da puta... Já fez coisa boa. Tem um filmaço no currículo, velho. Tem, em algum lugar do passado. Em algum lugar do passado, cara. Eu caí no chão hoje quando eu vi essa porra. Tubarão 2 não é um filme ruim, não, cara. Ah, Tubarão 2 é muito bom, vai. Tubarão 2 é tão trash quanto Supergirl. Mas em algum lugar do passado é ótimo, cara. Ó, tem um filme bom dele, é aquele do Papai Noel, Santa Claus, pô. Aquele filme é bom. Caralho, velho, é outro que aquele você é bom, acha porra. Que é bom, meu. Não, mas aquele Santa Claus é legal. É bom, pelo sim, menos bro, eu me lembro. É bom. Não é, velho. Não é, cara. É, tu já viu hoje? Já vi hoje, é bom sim. Tu lembra quem era o duende desse filme? Lembro. Era o Dudley Moore. Uh-huh. Velho. Dudley pelo Moore menos de duende. Ele tem tamanho velho. De duende. Mas o Dudley Moore parece um duende, caralho. De duende, caralho. De duende, porra. O Dudley Moore, ele é a cara de um duende, qual o problema? Ele tem tamanho de duende, com estatura. E lá eles são chamados de duendes, não, eles são chamados de elfos. Sabe o que é pior? Que eles são elfos muito melhores que o filme do Hobbit agora. Esse filho da puta desse Janot Schwartz, salsicha. Que a salsicha poder esteja salsicha, com você. Lembra do Schwartz? É o Schwartz, é o Schwartz. Esse filho da puta fez mais TV do que tudo, cara. Ele já fez episódios do Alec McBeal, Numbers, Justiça Sem Limites, Heroes. Heroes, Fringe, Sobrenatural. Smallville, Grey's Anatomy, Bones, Fringe. Ah, então peraí, a carreira dele então tá igualzinha a carreira da Ellen Slater, porque ela também fez poucos filmes e fez uma porrada de séries. Pois é, mas este corno fez Tubarão 2 em algum lugar do passado, aí fez um filme chamado Enigma, que só o Bruno Gunter provavelmente conhece, depois Supergirl, e aí ele enterrou a carreira com Santa Claus. Cara, em algum lugar do passado, a gente ainda vai falar sobre esse filme aqui no Jurassic Cast, vai, por favor, eu, né? Vou chorar o programa inteiro, velho. Porque esse filme é lindo de morrer, velho. A trilha sonora dele então puta merda. Mas aí, vindo do sucesso estrondoso do Super-Homem, a Warner quis investir aonde? Super Seta. Excelente. Que cara, olha quem tá no elenco. A gente vai descrever cada um. Cara, é inacreditável. Não, esse isso elenco, que é, isso que é inacreditável mesmo. Esse elenco pra esse filme é uma parada inacreditável. Cara. Eu acho que uns 80% do orçamento foi só pra pagar o elenco. Faye Dunaway é a má. Ellen Slater, que é uma gostosa, que vai morrer gostosa. Isso vai virar uma velha de 80 anos e eu ainda vou homenageá-la. Já tinha 21 anos nesse filme, porra. 21 anos. E ela tem a carinha de Alicia Silverstone, né? Tem. A gente aqui de Brasília que entende, que vai entender o que eu tô falando. Tem carinha de quem mora no Lago Sul, não tem, Bruno? Tem, verdade. Que frequenta o Iguatemi, segunda-feira, 2 horas da tarde, não tem o que fazer em casa. Isso. E ela fica bem morena e loira, né, pô? Dos dois jeitos, não tem fica. Jeito. Fica. Eu gosto mais dela loira. Ela não, loira... ela fica melhor, mas ela fica bem também morena. Então... Parece uma anja. Olha o cafajeste, olha o Tim Maia, velho. Bem que eu te avisei. Você sabe muito bem. Valeu, levar o retorno, olha o retorno. Peter O'Toole fazendo o papel mais homossexual da vida dele, porque, velho, ele tá uma bicha aposentada, mas com força. Ele é uma mebara dessa cidade. Aí ela... Zoltar, o nome do cara, Zoltar, nome de vilão do Flash Gordon, mas Zoltar você não pode ir embora, eu cansei desses muros, eu vou pra terra. É no mesmo estilo do ajoelhe-se perante Zod. O Zod pelo menos usa um brilho, né, ele assume. Sabe o que acontece? É que o Zod é uma bicha má, enquanto que o Zoltar é uma bicha boazinha. Uma bicha louca. Ele está, velho, olha só, Peter O'Toole, uma bichona do caralho, você me desculpa, uma bichona do caralho, já era bichona lá no Lawrence da Arábia, aí chegou no Supergirl, tá uma bicha velha, tia velha, tá uma tia velha, e ele pega uma porra de um consolo, velho, brilhante, elétrico. Nessa porra, elétrico, velho. E ele segura com as duas mãos, e ele tá pra lá e pra cá com aquele negócio, ah, eu estou fazendo aqui uma árvore, só falta purpurina, louca. Pra fechar com chave de ouro, tá o Davi Cardoso. É o Hart Bochner, né? Tá a cara do Davi Cardoso em atuação e no cabelo. Parece mais o Cigano Igor na atuação, né? Escola Miote de atores. Não, Davi Cardoso atua no nível dele, velho. Não podemos esquecer também da ponta esquisita da Mia Farrow, velho. Sim, a rosa púrpura do Cairo, né, cara? Bebê de Rosemary. Que ela faz ali, velho? Ela faz a mãe da poderosa, da Supergirl. Rapaz, aquela ali é a minha... Você tá de brincadeira, velho. Você para com essa palhaçada. Eu tô te falando, velho. O Miotti que escolheu o filme, caralho. Velho. Agora, olha só. Eu quero dar uma parte aqui que a Brenda Vaccaro, no papel de assistente da Bruxa Má, ficou bem engraçada, cara. Ficou bem estilo Otis do filme do Super-Homem. Gente, Nerdmaster é outro Luigi. É outro café com leite. Isso, inclusive ele vai ficar falando aí no fundo. Qual os loucos que vem aqui de vez em quando? Ele, Luigi, Show, Máfia Sonora, vai ficar falando lá no fundo e a gente vai dar atenção. Então não vai, vai aparecer que tem isso áudio é duplo, carinho, mas não é áudio duplo. Isso é o carinho. É o Ned Massa falando, olha aí, olha aí, olha aí. Brunão, então, e aí? Como é que é? Brunão, fala quem é esse Ethan. Qual o filme que esse cara fez? Cara, pois é, esse Ethan, que faz o papel do Ethan, o tal do Hart Bochner, né? Eu não me lembro de ter visto ele em muitas outras coisas, mas eu li aqui na pauta dele, ele fez, cara, um papel no Duro de Matar. É, um dos vilões lá do Hans Gruber. Não, é vilão, não. Não, o pior que não é isso. Não. Ele faz um cara do, é. Escritório. É o cara que morre de barba. É o cara que morre de barba. Ele é o cara de barba. Exatamente. O que vai pedir uma Coca-Cola? Isso, que tá lá tentando dar em cima da mulher do Bruce Willis. Ah, verdade. É ele mesmo. Velho. E já atuava mal ali já também, era né? Ruim ali, né, velho? Porque o Severo Snape matou ele porque ele era um pentelho de galocha. O Snape. Isso, exato. É o Snape. Tem também o Peter Cook nesse filme, galera, fazendo Nigel lá, que tá tentando comer a Selena. Me recuso, eu me recuso a falar deste cara, velho. O papel desse cara nesse filme é algo que até agora eu não consigo entender, velho. Um professor de matemática... Que é um Orlok, né, velho? É um Orlok. O cara é um professor de matemática que tem uma varinha mágica da puta que o pariu, velho. Que porra é essa? É, ele é um professor de matemática cujo hobby é fazer malvadezas pelo mundo, né, porra? Não, velho, peraí, cara. Quem foi que escreveu isso, velho? Foi meu filho? Ah, fala sério. Não, Bruno, peraí. Fala sério que tu nunca viu professor de matemática que nas horas vagas é macumbeiro? Nunca. Qual é o problema? Nunca. Que isso, Nerd Massa? Você é doido, velho. Você vem aqui ofender os outros, assim, de graça? Você tá maluco? Por quê? Desde quando o macumbeiro é ofensa? Você tá usando um termo pejorativo. Você está dizendo que é pejorativo. Quando? Não, olha eu o que você afirmou. Nada. Gente, eu tô brincando, pode rir. Gente, olha só. Porque ficou todo mundo sério, né, velho? Eu tô brincando, gente, tô brincando. É pra render, porque essa buceta desse filme não tem o que falar. Então não, a gente não tem vai buceta esticando. No filme, não. Tem o da Supergirl. Não, mas não é explícito, entendeu? Tem um filme da Supergirl que é muito melhor, que é o XXX, tá? Se eu posso mandar pra vocês. Se masturba com bife cru, velho. Isso é louco. Não, mas olha só. Como é que esse cara é um professor de matemática? Tudo bem o cara ser professor de matemática, Nerdmaster. E ele ser da Umbanda, ele ser da Macumba. Eu não tenho problema nenhum contra isso. É a religião dele. Mas esse cara, ele não é macumbeiro. Ele é mumbo jumbo, sabe? Ele pega aquela... O bicho tem um... Ele tem um espanador, velho. Que eles acham que é uma porra da varinha mágica. Aquilo é um espanador. Velho. Eu diria que ele é mago nível 12, cara, porque as spells que ele casta no filme são muito fortes. Caralho, o cara velho. É mago experiente ali, cara. cara, ele então é me explica uma coisa, que caralhos ele tá fazendo sendo professor, velho? É, você tem que levar em conta que no universo do Super-Homem, o Super-Homem faz papel de um jornalista imbecil que tropeça em tudo, né? Não, então... mas aquilo é um disfarce. Ah, então, o disfarce do mago Megalovax foda é ser professor de matemática. Gunter, você me desculpa, o disfarce do Super-Homem, ele usa pra ficar atento, porque ele é jornalista, ele fica atento às notícias que estão acontecendo no mundo todo, e aí ele fica sabendo que tá dando merda não sei aonde, ele vai lá e resolve a parada. Agora, de que adianta um bruxo nível 12 ser professor de matemática, velho? Cara, mas você quer um lugar melhor pra você descobrir o verdadeiro mal do que numa aula de matemática? Velho, você já tentou achar o cosseno e o seno numa equação? Isso é bruxaria. Supergirl conta a origem e a história da priminha do Super-Homem, Kara-El, né? Kara-El. Kara-El. Que teve que sair da sua amada comunidade hippie Argo City porque o Omega Hedron, a fonte de poder que dava oxigênio para a cidade, foi perdida no espaço por conta do Zaltar, a bicha boazinha do Peter O'Toole. Aí, chegando na Terra, tal bola mágica, né? O Omega Hedron cai na mão da feiticeira do mal, que é a Selena. Cai no colo, né, velho? Cai no colo dela. Cai no pote de patê. Peraí, a parada me entra na atmosfera da Terra, a 30 mil quilômetros por hora, cai em cima de um pote de maionese e faz assim. É isso mesmo. Ele mira, né? Ele vai no potinho. Na hora que ele cai do pote de maionese, Ah, mas ele eram dois magos super poderosos fazendo piquenique, né? Então tinha várias magias ali protegendo os dois, né? Com tapete de onça, né, velho? Peraí. Tapete de onça fazendo piquenique. Tigre. Não, de tigre. De tigre, desculpa, de tigre. Porra, peraí. Entendeu? Você tem que ser das trevas, mas cadê? Pode ter bom gosto. Se tu é um mago nível 12 das trevas, tu tem que fazer piquenique num tapete de pele de tigre, lógico. Deixa o Bruno falar um pouquinho agora, porque ele se lembrou do que ele assistiu. Viado. Cara, é basicamente o seguinte, a Selena, ela quer virar a vilã Megalovax foda do mal, e o Nigel quer virar o Nigelmancer do mal também, e aí a Supergirl tem que evitar tudo isso, e nesse meio tempo ela tem que ficar pintando o cabelo de preto e fingir que é linda ali, né, cara? E vai dar beijinhos lá no eu idiota. Eu vou gritar, peraí, eu vou tirar o headset, isso, ó, guarda essa frase que o Bruno acabou de falar, a Supergirl, tem que se disfarçar de morena numa escola de chiquititas. Eu vou tirar o fone e vou falar gritando agora. Pra que esta filha da puta faz isso? A escrota não tá devendo nada pra ninguém. O super-homem já tá instituído no... O super-homem existe no universo do filme. Ele tá instituído no planeta do filme. Ele tem uma moral do caralho. Meu irmão, ele tá comendo quem ele quer. Ele tá fudendo geral. Ele já salvou a Terra em dois filmes. A mulher vai se disfarçar... Vou tirar o fone de novo. Por quê? É, realmente é uma grande pergunta da humanidade, cara. É, porque ela queria desvendar os mistérios do Castelo do Terror, né, cara? Porque afinal de contas... Os mistérios da virgindade, né, velho? Ela queria desvendar os mistérios da virgindade. É porque ela achou o jardineiro bonitinho. Vai tomar no cu o crepúsculo do caralho. Porra, Stephanie Meyer, de novo? Eu acho que vocês estão com muito ódio no coração, cara. Vocês têm que ter um pouco mais de nostalgia no ser de vocês, cara. Busque a alma, na alma de vocês aquela beleza interior que vocês gostavam da Supergirl quando criança. Olha só, eu busquei muito a minha nostalgia hoje. E, cara, foi incrível, cara. Porque na hora que eu tava assistindo, eu falei... É por isso que eu nunca mais tinha assistido esta merda. Porque esse filme era um cu. Eu falei, cara, ainda eu tinha discernimento na minha infância. Olha só que coisa bonita. É mentira o que você tá falando, porque você só não viu isso porque o SBT parou de passar esse filme. Não, não, cara. É, o SBT inventa. Quando ele para de passar as coisas, ele inventa que pegou fogo. Como ele falou isso anos do Chaves. Eu tenho certeza que eu assisti esse filme uma única vez, quando eu era moleque. Eu falei, nunca mais. A única razão pra eu ter assistido esse filme mais de uma vez é a Ellen Slater. A única razão de eu ter assistido esse filme mais de uma vez se chama Leonardo Miotti. Porque ele escolheu essa merda de filme pra gente falar. Cara, na boa, a Supergirl, Girl da Ellen Slater, ela é uma das personagens mais lindas que eu já vi no cinema. Eu não tô de sacanagem. Ela é muito linda na roupa. Ela atua igual uma porta, isso é verdade. Não, quem é que tá se preocupando com a atuação? Mas quem é que se preocupa com a atuação, exatamente? Não, é que nem aquela hora que ela tá dando beijo no espelho. Cena ridícula, pô. No espelho? Ah, que isso, a Supergirl também ama, gente, poxa. Peraí, rapidão. Que cena é essa dela dando beijo no espelho? Levou o beijo do cara, ela nunca tinha beijado na vida e aí foi pro espelho beijar. Obrigado, senhor Torrent, por eu ter baixado a versão editada deste filme. Obrigado, senhor. Eu assisti a versão que o Miotti se virou pra achar, né, com muita competência, como ele sempre faz, só que ele pegou a versão que passava no SBT. Dublada? Dublada pelos estúdios MAGA. Exatamente. O vilão do filme é o professor Girafales. E assistente da bruxa, que é a bruxa de 71? A sobrinha da Lois Lane é a Dona Florinda, velho. O Jimmy Olsen é o Kiko. Obrigado, senhor Torrent, porque não tinha versão dublada quando eu baixei. Eu vou falar a verdade, a Ellen Slater, ela é muito linda nesse filme. E hoje em dia ela ainda tá linda. Ela tá mesmo. Ela é uma senhora muito gata, cara. Ela é uma senhora muito gata mesmo. É verdade. E ela fica com aquele olhão verde, só que o Brunão falou que ela atua igual uma porta. A verdade, Brunão, não atua igual uma porta. Ela atua como uma perfeita retardada mental. É, exato. É, porque ela é a pessoa mais assim, ela é muito poliana com o universo. Ela tá sentadinha no chão, aí tá a bichona do Peter O'Toole. Vou pegar essa broca, eu vou enfiar na minha bunda de tédio, essa merda, esse lugar. Ela tá sentada com o olhão verde, aquele olhão lindo dela esbugalhado, e antes dela se tornar Supergirl, todo mundo na cidade dela anda de camisola. E todo mundo é retardado. Acho que é hippie, todo mundo é retardado. Não, a comunidade hippie. Isso. Aí os Otaviros falam, foi enfiar na bunda e tal. Aí ela tá sentadinha no chão, ela vira e fala assim, é mesmo? Tu vai mesmo, é? Pô, legal. Velho, ela é muito assim, caralho, a natureza, ela é muito, velho, ela é muito racional, na boa. Ela tá muito doida, velho. A Helen Slater foi revelada neste filme. Mas ela tem alguns filmes muito bons, cara. Um filme que eu gosto muito com ela é o filme seguinte dela, que é A Lenda de Billie Jean. Vocês lembram desse filme? Boa! Não. Esse é bom. Esse é muito bom, cara. Passava na sessão da tarde. Muito pouca gente lembra. Não sei se a maioria aqui lembra desse filme. Eu lembro. Da menina revoltada, né? Eu acho que eu não vi. Isso, exatamente. Cara, esse filme era muito maneiro, cara. Outro filme que é muito bom com ela é O Segredo do Meu Sucesso. Com certeza. Que ela tá fantástica também, de linda. Que ela é a namorada do Michael J. Fox, não é isso? Do Michael J. Fox, exatamente. Ah, muito bem. Tenho também o Por Favor, Mate Minha Mulher, que é muito bom também, que ela faz uma ponta. Esse é muito engraçado, cara. Ela não fez aquele lá do tempo, Leonardo? Meia-noite 1. Meia-noite 1? É com ela, né? Meia-noite 1, exatamente. É com ela também. Faye Dunaway tá muito massa nesse filme, velho. Ela tá uma bruxa... Fumada. Sabe o que ela parece? Ela parece a vilã dos Dálmatas, daquele desenho da Disney. Cruella de Vil. Não. Nada a ver. Ela parece dona daquelas lojas que vende coisa de bruxaria. Que na verdade é bruxaria, que é cara pra caralho. Tipo, Ocus Pocus, umas merdas assim. Parece a Bette Midler no Abracadabra. Abracadabra. Caralho, velho. A Faye Dunaway nunca foi grande coisa com atriz, né? Que isso? Ah, que isso? É a Bonnie, pô. É a Bonnie do Bonnie Clyde, clássico, pô. Nunca foi grande coisa como atriz, né? Não adianta, cara. Ele não vai mudar de opinião. A gente pode dar o exemplo que for. Eu gosto dela no Chinatown. É, ela fez também o Thomas Crown original, né? Com o Steve McQueen, né? Que filmaço, inclusive, né? É Fechar Natal, Os Três Mosqueteiros, Inferno na Torre, Rede de Intrigas. Eu gosto dela no Chinatown, Barfly, também é maneiro. Não, mas a melhor atriz do filme mesmo é a Mia Farrow, que faz só uma pontinha. Sacanagem. Com vergonha. A Mia Farrow não tá com vergonha nesse filme? Ela, cara, não vá. Vitor Tuque já... Ele é viado mesmo, hein? Cara, se não é, ele gosta da coisa. Engana bem. Engana bem. Cara, mais uma das entradas de mestre do Miotti. Engana bem. Cara, ele é o conhecido como Lawrence da Arábia, né? Fazia o T. Lawrence. Acho que é o papel mais famoso dele, né? É, talvez o Último Imperador, né? Que o Lawrence da Arábia é mais clássico, né? Mas o Último Imperador, pra essa geração mais nova, acho que é mais icônico. Ele, né, fez também o Don Quixote num filme chamado Homem de La Mancha, que é muito bom também, é um musical. Eu gosto bastante desse filme. Ele fez o Tiberius no Calígula, que também é qualquer nota, né? Calígula é um filme de respeito, cara. Pô, Tinto Brass, né, cara? Tinto Brass é muito bom. Pô, aquele Calígula é maneiro. O Michael McDowell dá um fist fuck bonito num cara lá. O cara irrita ele. Deve ser do Peter O'Toole. Ele tá emputecido com o cara, ele vira pro cara e fala, fica D4 em cima da mesa. Velho, mas ele dá um Hadouken. É o Shoryuken. Shoryuken. Dá Hadouken, Calígula. Dá Hadouken. Nossa, ele fez um filme chamado O Encanto das Fadas. Eu juro por Deus que eu li O Encanto das Fodas. Eu falei, vixe, eu juro, não tô sacanagem. Eu li e falei, O Encanto das Fodas? Mas, contemporaneamente, ele fez Stardust, que ele é o rei. Cara, que é uma merda esse filme. Esse filme é uma merda. Ele só não é pior do que o Hobbit. É o filho da mãe mesmo, cara. Ele fez Ratatouille, que ele era o Anton Ego. É, era o crítico de cinema, né? Dava pra perceber o... A bicheza. A bicheza. O senhor tá sendo preconceituoso, né, cara? O Peter O'Toole só não é muito firme, gente. Pô, deixa ele lá. Ele fez Troia? Quem foi Troia? Eu não lembro. Ele é o rei de Troia. Era o rei Troia? Era o rei gay. Não, gente, nada contra. Eu tenho vários amigos gays. Vocês só não chamam eles pra passar o Natal na sua casa. Peter O'Toole, cara, ele tá Tom da Lua, né, velho? Vocês não acham, não, que ele tá muito... É, ele tá aquele estilo hippie que faz artesanato pra vender na total, feira. Total, né? Velho. Ele tá o estilo, não estou querendo atuar neste filme. Eu tô aqui pelo cheque, né? As cenas dele com a cara, Carelia, Carelia, com a cara, né? Com a Carael. Com a Carael. Velho, são, no mínimo, patéticas e desnecessárias, cara. É ridícula a atuação dele com ela. Ele explica coisa com coisa, ele tá totalmente doido de tóxico, bicho. Ele não sabe o que ele tá fazendo ali naquela área. Eu estou fazendo uma árvore. A mulher não virou pra ele porque não deu tempo, mas ela ia virar pra ele e falou assim: vem cá, sabia que você tá, tipo, avacalhando o centro da cidade? Qual é a função dos altar na cidade? Ele é o Clóvis Bornai de lá, cara, ele é o decorador. Não, não, não. Qual é o cargo público oficial que ele ocupa nessa cidade? Ele é o fundador da cidade de Argo. E ele é o regente, vamos assim dizer, o conselheiro, o chefe do conselho da cidade. É, mas no filme ele é um urbanista gay, né, cara? Convenhamos, ele tá... Exatamente. Ele é o design de interiores. Exatamente, é o Clóvis Bornai dali, cara. É o Clóvis Bornai espacial. Eu achava que ele era um maluco local, velho. Tipo assim, exato, sacou? Mendigo. Ih, lá vai os altar de novo. Ah, estou fazendo uma árvore. Está, Zaltar, fazendo uma árvore. Exato. Muito bem, ele passa a mão na cabeça dele. Parabéns, isso, né? Parabéns. Exatamente, é a impressão que me dá, cara, que ele é o maluco da cidade. Ela chega pra ele e vai conversar, e ela tá meio criança ali no começo, né? Ela tá meio retardada, assim, tudo bem, o filme inteiro ela parece uma retardada. Ô, Zaltar, você está aqui? O que você está fazendo, Zaltar? E o Zaltar, ah, estou criando aqui uma árvore, minha filha, uma loucura, não sei o quê. Oh, que legal, Zaltar, puxa vida. Bruno, o legal é que ela pega o pau que brilha do Peter O'Toole, né? Pau que brilha e gira. É, aí ela senta no chão, abre as pernas e o diretor, ele consegue colocar de num plano que você não vê o que, que ela tá fazendo, mas a sua mente doentia imagina que ela tá usando como um vibrador aquilo ali. Consolo, né, cara? Aí o que, que você fica imaginando? Peter O'Toole, o que, que você tava fazendo com isso antes? Não, né? E o engraçado é que esse filme, nessa duração que já se passou... Já deve ter dado tipo uns 5 minutos de filme. Ou seja, já tá na hora de começar a primeira cena do pornô, não é isso? Normalmente? Então, cara, eu sempre acho que... Não é, bicho? É mesmo, né? O nome da cidade onde, repito, a prima do super-homem mora se chama Argo. A-R-G-O. É Argo mesmo, né, Edmar? Sim, é Argo, sim. É porque é uma cidade que fugiu de Krypton, né? Que tá naquela redoma e etc. Ah, não, então peraí, tem uma explicação pra essa merda. Claro, pô, a origem da Supergirl nos quadrinhos, né? É claro que no filme eles cagaram pra isso, né? Assim, foda-se, vou explicar pra quê? Vocês estão sendo injustos, todo mundo reclama quando num filme de super-herói você conta toda a origem do personagem. É nesse filme que eles cagam pra origem? Vocês estão reclamando também, pô, é injusto isso. Não, mas peraí, bicho, peraí. A gente tá falando de uma cidade que tá no fundo do mar. Não, não tá, tá no espaço. No fundo do mar, que ela sai... A Supergirl é o Excalibur, velho. A Supergirl, quando ela vai pro espaço sideral, sai do espaço sideral, ela sai do lago, velho. E sequia, né? Não precisa me contar a árvore genealógica da vagabunda, mas pelo menos me explica por que o caralho daquela porra tá no fundo do mar, velho. O pior é que, assim, ok você não contar a origem do super-homem, que tá todo mundo de saco cheio de saber a história desse filho da puta. A história do Batman, todo mundo já sabe. O Homem-Aranha, todo mundo já sabe. Agora, o único filme que vai apresentar a porra da Supergirl, e aí nego não me conta a origem dela. Beleza, não. Pra quê? Ela é prima do super-homem, já basta, é isso. O problema é que a origem da Supergirl nos quadrinhos é mais ou menos aquela porcaria que apareceu no filme. Não tem uma explicação muito grande. A explicação que basta pros produtores é: ela é prima do super-homem e ela é gostosa. É isso. E isso aí? E precisa de mais? Precisa mais? Pro podcast, pro Paranerdia, não precisa. Mas pro Jurassic Cast, o mínimo de bom senso precisa. Pelo menos, cara, passava um letreiro assim: Krypton explodiu, Argo City existia ali na esquina. Eram os remanescentes, morava o prefeito, que era os altar, que era louco. Cara, uma lista de crédito, assim, ó. Pronto, contava Argo City é equivalente a Brasília Teimosa, só pra situar a gente, entendeu? Podia passar o carro da pamonha, né? Argo City explodiu na sua rua, né? Temos cara, a prima do super-homem e o urbanista nada firme, né? Pronto, cara, era só o que precisava. Eu só queria saber que caralhos aconteceu, velho. Thank you. Krypton explodiu, certo? Uhum. Sim. O único sobrevivente foi um filho da puta chamado Kal-El, certo? Certo. Uhum. Quem são as únicas pessoas que sabem que o Kal-El foi pro espaço? Pelo filme do Super-Homem. Pelo filme do Super-Homem. Os pais dele. Os pais dele, que morreram e não contaram pra ninguém. Que mandaram aquele diabrado pra Terra. É, só gravaram o VHS e deixaram lá no cristal, né? No Palácio de Cristal da Xuxa. Que tá lá na Terra, não tá aqui em Ardósia, em porra nenhuma, de lugar nenhum. Vai seguindo que eu vou desfazer essa tua lógica, mas vai seguindo. Tudo bem, mas então me explica. Né? Beleza, eu quero uma explicação. Aí essa caralha dessa caralha pega a espaçonave do astronauta. Não, é o Kinder Ovo, é o Kinder Ovo. Mais respeito com o Kinder Ovo. É a espaçonave bolota do astronauta, sim. Do astronauta da turma da Mônica. Do Maurício de Souza. É. Agora que eu entendi. Não é? Igual, velho. Aí ela chega na Terra, instantaneamente a roupa dela se transforma num uniforme igual o do Super-Homem. É, igual. Isso foi sacanagem. Isso foi zoeira, tá? Você, Bruno, eu já falei. Você é amador, você não reparou. Você não reparou que no meio do Kinder Ovo, a roupinha tava lá. Tava lá, tava lá. Porque o Peter O'Toole, ele ia vir pra Terra. Saía. De saia, o Peter O'Toole de saia. Eu nunca te ligava no dia. Aí, velho, essa puta, quando chega na Terra, toda hora, velho, vocês já perceberam? Eu sou o Super-Homem, Não, e ela sabe também o nome dele na Terra, né? Como é que ela sabe o nome dele na Terra, velho? Posso explicar por quê? Ah, lá vem o Nerd Master com a caralho da mitologia da porra da Sheldon, Supergirl. Vai lá. Isso é do filme. Quer que eu prove? Na conversa sem sentido que a cara tem com os Altar no começo do filme, eles falam que eles estão no Inner Space, que é o espaço interno, que é uma espécie de outra dimensão, e que eles veem as aventuras do Super-Homem na Terra. Elas falam lá, nossa, é o planeta onde tá teu primo brincando lá, minha filha. Nossa, que legal, eles veem as aventuras do Super-Homem. Então é porque eu vi a versão onde cortaram isso, cara, porque na versão que eu vi não tem essa porra. Bruno, quanto tempo tinha a versão que você viu? Meia hora? Tinha 1 hora e 42 minutos a versão que eu vi. 1 hora e 42? 1 hora e 42, graças a Deus. A dublada tem 1h55 e a normal tem 2 horas e 4, que é a versão estendida. Eu vi a de 2 horas e 4. Deixa eu agradecer novamente aqui o senhor Torrent, que achou a versão errada pra mim. Obrigado. Obrigado, senhor Torrent. Nerdmaster falou que eles estão no Inner Space, não é isso, Nerdmaster? Sim. Conhecido também como fundo de uma lagoa. Beleza. É, isso só não faz sentido, mesma cara. Mesma lagoa tá Excalibur. Beleza. Sussa. Vambora, Sussa. Continua. Tá. Não, o que eu acho engraçado é que pra vir pra Terra tem que pegar a porra da nave. Pra voltar ela dá um mergulho. Que porra é essa, caralho? Ela não voltou? Voltou. Você não viu o final do filme, não? Não voltou, não. Ela foi visitar o quê? O Aquaman? Ela botando a bolinha pra girar no mamilo dela. Ela passando assim com a... Ai, essa bolinha precisa voltar por causa daquele jeito. E ela foi tomar banho só. Ah, não, vou tomar banho que eu tô fedida. É isso, Nerdmaster? E no final ela tava usando os poderes do Omega Hedron pra poder voltar. Omega Hedron é nome muito anos 80, né, cara? Pariu, Bruno, por favor, por que cara foi parar na Terra? Ela encontra o pau da alegria do Peter O'Toole, né? E o Peter O'Toole tá tentando esconder da mãe da cara, que é a Mia Farrow, por acaso. Olha, não fica vendo meu consolo, não. Não vai pegar bem, né? Pô, você vai contar pra todo mundo que eu sou um humanista gay por aqui, né? Pô, eu vou ter que ir pra Terra, vou ter que me esconder. E aí a cara tá lá descobrindo, pô, toda a exuberância da puberdade, né? Então ela finalmente consegue se sentir feliz e corre pra dentro do Kinder Ovo, porque o Omega Hedro do mal cai ali do lado dela, né? E ela vai pro Kinder Ovo, porque eu não sei, né? Não explica isso no filme, mas ela vai. Explica assim. Ela fez lá o vibrador giratório, uma libélula. A libélula só com o vibrador giratório não fazia nada. Era uma estatueta. Só que aí ela pegou a bolinha mágica, que é o Omega Hedron, e deu vida pra Libelo. Aí Libelo começou a voar que nem uma louca desvairada. Deve ter pego a personalidade do Peter O'Toole, né? E se jogou nas vidraças de Argo City. E por causa disso, aquilo lá fora é espaço. Não tem ar, é vácuo. É da Winner Space. Mas continua sendo Space do mesmo jeito, né, Rogério? O problema não é esse. O problema é que o Peter O'Toole, o Zaltar, ele tava falando coisa com coisa. Inner Space, Outer Space, é tudo balela desse maluco do caralho que o Nerdmaster acreditou nesse puto, velho. É, o que interessa é o seguinte. A cara, ela fica excitada com a varinha mágica, né? Entendo como quiseram o excitamento dela pela libélula ou... Na minha versão, que, ao meu ver, é muito mais interessante, né? Afinal de contas... A brabuleta, a brabuleta. Exatamente, ela fica com a borboleta piscando, né? Ela corre pra dentro do Kinder Ovo e, por acaso, ela aparece na Terra como a Dama do Lago, né? Ela emerge, assim, do lago, com os braços abertos, cabelo seco, é claro. Excalibur, a lenda de Excalibur, todinha. Exatamente, né, cara? E o legal é que a capa é tipo a do Christopher Reeves, né? Eles pegaram a capa que não se mexe ao vento, né? O que é uma coisa muito maneira. Aí eles falam assim, meu Deus, e agora? A cidade está perdida. Aí Peter O'Toole, eu vou para procurar o negócio. Eu vou porque a culpa é minha. A culpa é minha. Eu vou Mas lá. Mas a culpa é dele mesmo, foi ele que deu pau colorido para outra. Não, e aí eu acho legal que ele fala assim, ah, beleza, ela foi, mas ela vai estar bem. Então eu vou para a Zona Fantasma. É, ele mesmo se fala, eu vou. Ninguém falou nada sobre isso, só ele falou. Ninguém falou nada, velho. Ninguém falou nada. É, ninguém sabe o que é a Zona Fantasma. Ninguém não tá nem chateado com ele, velho. É que na Zona Fantasma tem a plantinha que ele tava sentindo falta, entendeu? Pô, vocês perceberam isso, cara? Mas vocês têm que pegar as camadas do filme, entendeu? As camadas. Depois ele aparece lá com aquele negócio que ele fica mandando a Supergirl a todo momento ficar soprando, né? Sugando, na verdade, né? Não sei se vocês, né? O que vocês acham que é aquilo, né? É o Visque. É o Visque. Esse filme, ele foi caro pra caralho pra ser feito. Qual que é o orçamento dele, meu tio? O orçamento foi 35 milhões. Arrecadou 14 milhões. Não se pagou. Muito bom, muito bom. Eu gosto é assim, quando quebra. O filme é ótimo, né, Gando? Por isso que o filme é bom, entendeu? É cult, né? É cult. É subestimado o filme. O Kinder Ovo, ele vai cruzando a cidade inteira. E à medida que ela vai cruzando a cidade, a galera que tá lá embaixo tá cagando litros. Ninguém olha pra cima. Só os três idiotas. Minha filha! Não sei o quê. E os outros, tem mais o que fazer. É que o diretor de figurante tava dormindo, entendeu? Pô. Velho, desse jeito. Vamos explicar um pouquinho sobre a origem da Supergirl. A origem de verdade da Supergirl. Bruno, você conhece também a origem, né? Eu fiz questão de apagar a origem da Supergirl da minha mente, porque eu odeio ela. Pô, mas até dos quadrinhos ela foi apagada em Crise das Infinitas Terras. Foi apagada em Crise das Infinitas Terras. E eu falei, cara, não precisa de uma outra, de um outro super. Já basta o Super-Homem. Então deixa o Nerdmaster falar que ele deve adorar. Ele deve gostar, inclusive, do Crypto, né? Isso. O Nerdmaster gosta até do cavalo. O cavalo que o Super-Homem teve, o Super Macaco, o Super Gato. O Super-Homem teve um cavalo? Teve um zoológico, velho. Existiram três super animais: Super Cão, o Cripto, Super Gato e o Super Cavalo também. O Super Macaco não era original de Krypton. Era só um assistente de um vilão que o Super-Homem derrotou. Caralho, Nerdmaster, puta que. Gente, por favor. Tenho orgulho de ser amigo do Nerdmaster. Eu preciso de mais explicações, por favor. O Super-Homem teve um cavalo? Super cavalo. Você tá falando sério? Você tá de sacanagem? Não, porque se for piada, eu tenho que explicar que é piada. Isso é sério mesmo? Não, não é piada. Pior é que não é piada. Isso foi da época de ouro dos quadrinhos. Ah, a época que todo mundo vangloria como se fosse a melhor fase dos quadrinhos? É, exatamente. A época que a melhor fase dos quadrinhos era quando o Super-Homem tinha um cavalo. Calaveira, eu vou te passar um link aqui. Não, por favor, você passar, eu te vou te banir da conversa. A culpa não é minha não, bicho. Eu só tô repassando informação, cara. Fui eu que criei essa merda, não. É a Legião dos Super Animais. Tá aí, ó. Os membros incluíam o Crypto Super Cachorro, o Streak e o Super Gato, e ainda tinha o Cometa, que era o Super Cavalo, e o Bipo, que era o Super Macaco. Eu falei que tinha um macaco, mas o Nerdmar já falou que o macaco é fajuto. E parece fajuto mesmo, que a capa dele é amarradinha, não é igual dos outros. Caralho, Nerdmaster é foda mesmo, velho. Algumas situações do filme totalmente desnecessário, né? Vamos falar daqueles pontos chaves, como por exemplo a Supergirl chegando na escola da Chiquitita. Brunão, por favor, eu quero que você fale. Cara, eu vou falar o quê? Mas não, eu quero que você fale. Que ela chega voando, igual uma libé, igual uma brabuleta. Aí ela fica atrás de uma moitinha. Aí ela vê que tem uma escola perto, aí não sei por que cargas d'água, ela resolve que vai ser uma colegial também. Aí ela vai passando pelas árvores, assim, e vai trocando de roupa, né? E é numa cena muito escrota, cara, que ela entra com a... Ela, se você prestar atenção, ela entra atrás da árvore. O primeiro passo que ela deu é com a perna esquerda. E aí, ao invés de do outro lado da árvore continuar a perna dela, não, aí vem a outra perna, sacou? Ela entra com a perna esquerda e sai com a perna direita. Isso, exato, sabe? Quando, na verdade, não faria o menor sentido isso. Mas enfim, e aí ela se veste de... colegial chiquitita aí. É, um colégio interno, na verdade. É um colégio, inclusive, muito rigoroso, né? Pra você entrar, precisa de carta de recomendação. E ela, inclusive, faz a carta dela estilo Super Vicky, né? Que é uma parada muito maneira. Nossa, agora você lembrou de uma parada, hein? Super Vicky. E é rapidão, né? É, exatamente, né? Muito maneiro aquilo ali. A cena que ela chega na Terra é muito boa. Antes dela se matricular nesse colégio, que eu esqueci. Aqueles dois caminhoneiros, né, são... são qualquer nota, aqueles dois caminhoneiros, né, velho? Cara, é verdade. Ela enfia ali a bolacha, né? Abordoada nos dois candangos que chegam ali, né, cara? E, porra, os caras também são burros pra cacete, né, cara? E, sinceramente, chega a mulher voando, cara, com a roupa do Super-Homem. O Super-Homem já é o cara na parada, né? Os caras não estão nem aí, né? Eles vão tentar passar a mão na bunda da Supergirl e a Supergirl fica a pé da vida, né? E enfia ali a porrada da Super Sopro, visão de calor, né? Display of power total ali, né? Ela pega, e ela pega pelo queixinho, né? Ela pega no queixinho, levanta, joga o cara, aí o cara fala assim, o cara não se assusta. Ela malha. Ela deu um chute no saco de um. Saiu pelo ouvido, né? É, pois é. E também vale dizer que nessa cena, o Calaveira, lá no... quando ela vai entrar no colégio, ela avista a primeira vez o rapaz, né? Que vai ser o interesse amoroso dela ao longo do filme. Davi Cardoso. Ah, porra. As sete mulheres já dão, né, cara? Muito foda. Cara, essa é uma coisa que me deixa triste com esse filme, cara. O quê? O Davi? Não, assim, a introdução desse cara, desse interesse romântico no filme, cara. Porque, assim, o filme vira uma parada completamente para pussies, né, velho? Para mulherzinha, cara. Eu não sei por que ninguém resolveu botar esse interesse romântico dela. Acho que era meio que para fazer um paralelo que o Super-Homem tem a Lois Lane e ela teria que ter um outro cara, né? E, cara, mas... eles se conhecem, cara, em meia hora. Acabou o mundo. É crepúsculo total, né, velho? É o Super-Homem de saia, né? É o Super-Homem pra menina, o que você falou é verdade. A ideia era fazer um filme pra mulher mesmo, pra adolescente assistir. Nosso querido Christopher Reeve, ele mudava completamente quando ele se transformava no Clark Kent. A cara, ela continua a mesma retardada, só que ela tá de cabelo preto. É mesmo, eu não muda nem a voz. Não, eu sei, eu não tô querendo comparar a habilidade de atuação de Cigano Igor da Supergirl com o Christopher Reeves, que era um ótimo ator, né? Não tô comparando um filme com o outro. Assim, o que eu tô querendo dizer é que a intenção era fazer um Super-Homem pra meninas adolescentes, realmente. Pra aquela coisa toda, tipo, menininhas que amam os Beatles, ou então o Restart hoje em dia. É isso aí, entendeu? Super-Homem pra fãs de Restart. É que nem o Vampiro que Brilha agora, é a mesma coisa. Pois é, exatamente, vira um crepúsculo, né, cara? Isso me deixa mega chateado com esse filme, cara. Isso me deixa mega chateado, porque eu tava assistindo um filme que já era ruim, e aí ele ficou pior, velho. Ele fica mega chateado, mas pra mim o pior são os vilões, velho. Ah, os vilões são qualquer nota, né, bicho? Os vilões são muito ruins, velho. Primeiro aquela mulher morando naquele parque de diversão abandonado. Que perda é aquela, velho? Essa, velho? Querendo fazer que nem um Lex Luthor que mora no subterrâneo, porra. Lugar escroto. Pô, mas pera aí, Miotti. Um mora numa estação abandonada do metrô, outro mora dentro de um trem fantasma, velho. Não, peraí, se você fosse um super vilão, Megalovax poderoso, onde você moraria? Você ia morar num, sei lá, no esgoto ou você ia morar num lugar onde tem caveiras e símbolos demoníacos? Você ia morar num lugar que tem símbolos demoníacos, né? E o que eu acho mais escroto é que, assim, o roteirista deve ter pensado, olha só, no filme do Super-Homem, o Lex Luthor morava numa estação do metrô. Como eu posso deixar isso mais escroto? Aí ele falou, bota ela no trem fantasma. Funcionando, porque toda vez que eles entram, faz... lá dentro, né? Um filme mega tenso, se é que pode existir tensão no Supergirl, na hora que eles entram no trem fantasma, tá a sirenezinha, velho. Caralho, velho. Que tristeza, velho. Acho que vale a pena, galera, a gente falar um pouquinho do que é a Selena, né? Porque ela é a vilã do filme, mas na verdade ela é uma bruxa, uma feiticeira que falhou miseravelmente em ser uma feiticeira, né? Pois é, cara, o que ela é na vida, né? Ela é tipo uma socialite do inferno, né, cara? É bruxa. Não, socialite não. Essa aproveitava do cara que tinha dinheiro. Mas Miote, ela fica fazendo piquenique no meio do parque, em plena segunda-feira, cara. Com o tigre de bengala. Com o tigre de bengala, na casa dela, tudo bem, ela mora num trem fantasma, mas dentro tem tapeçaria, não sei o quê. E ela tá sempre com um vestido mega longo e filme inteiro tomando champanhe. Que porra é essa, velho? Todo mundo ficou do lado, né, cara? Esses momentos na vida da gente é triste, cara, quando a gente se dá conta dessas coisas. Na verdade, ela queria ser uma mulher super poderosa, ela queria dominar o mundo, ela tinha um objetivo na vida, só que ela falhou, né? Então, ela descobre o Omegaedra, ela vê que, na verdade, ela tem uma segunda chance, né? E aí ela vai fazer de tudo pra conseguir conquistar o mundo. Me explica uma coisa, Gunter, agora. Ela descobre isso e aí metade do resto do filme é ela querendo conquistar o jardineiro, velho. Que porra é essa, cara? Pra competir com uma adolescente. Isso, velho. Minha filha, vai conquistar o mundo. Tu já tem a arma do milênio aí na mão. Sabe? Você tem que levar em conta que seu filme é pra menininhas de Crepúsculo, né? Caralho, velho. Olha só, Supergirl é Crepúsculo. É, que não, merda, certamente, velho. Certamente. Que só merda, que o Crepúsculo é mais divertido. Muito mais divertido, inclusive. Eu tenho uma cena que eu gosto muito. É sério, eu gosto muito mesmo. Eu me afeiçoo muito a essa cena. Já não faz sentido nenhum a Caralinha, a Karel, tá matriculada na escola mundial, como aluna da professora Helena. Ela, o que ela tá atrás é do Omegaedron, não é esse o nome? Inclusive, o Omegaedron não é o nome daquele negócio das tartarugas ninjas? Ou então é inimigo dos Transformers, né, cara? É nome de inimigo dos Transformers. Não era o Omegaedron, aquele bicho branco lá, que parecia uma bola de golfe? Acho que não. Que era do Crank? Acho que não. Bom, enfim, eu achava que era... Eu, inclusive, tava confundido com o Necronomicon, velho. Eu falei, ih, rapaz, o Necronomicon aí não é o Omegaedron. Ela tá atrás do Omegaedron, beleza, não faz sentido nenhum, ela tá escondida numa escola, a não ser que ela seja lésbica. Porque ele gosta de menininhas, então ela tá ali pra fazer uma vaivai dela, qual é o crime? Isso, ela é outra que perde o objetivo completamente quando chega na Terra. Cara. Motivo de Karel, de Carilha, está na escolinha mundial com outras menininhas. O maior motivo dela, olha lá. Aí o professor foi embora. Já entendemos por que ela se meteu na escola mundial. Mesmo assim, ela está atrás do Necronomicon. Confere? Confere. O Necronomicon passa do lado da escola dela. Ela não deve nada a ninguém. Ela não tem que dar satisfação a ninguém. É pegar a bolinha e se mandar. Voltar pro fundo do mar. Confere? Confere. Por que ela não foi atrás da porra da bolinha? A bolinha passa, ela usa a visão raio-x dela, dá uma olhada na calcinha das meninas, ô, beleza, você tinha maneira, olha pra parede, o carro passa, ela... Ai, foi embora. Não, ela levanta, vai querer ir atrás, aí o professor fala assim, aí, onde é que você vai? Aí ela, não, é verdade, tem que assistir aula. Por que, caralho? Eu tenho que responder a questão de geometria, né? Por que, meu filho? Você é Supergirl, velho. Você não precisa assistir essa merda dessa aula. É que nem o Edward, que já tá há anos fazendo isso, a aula. Isso, velho. Lá. Caralho, velho, eu tô ficando muito triste, cara. Eu vou chorar, velho. Por que eu tô descobrindo que Supergirl é Crepúsculo, cara? Tô muito cara. Triste. Ela tem uma pulseirinha que bipa quando o Necronomicon tá perto, não é isso? Isso. Por que, velho? Que a mulher sai andando, velho, atrás do Necronomicon. Por que ela não me sai voando, velho? O efeito especial era caro. Não, ela, na verdade, ela sai voando, quando a pulseirinha apita, ela desce e aí vai pro colégio, que ela sabe que tá por ali. Aí o que ela faz? Ela tem que se disfarçar como uma local, porque afinal de contas ela não tem superpoder nenhum, né? Então ela se disfarça como uma local pra poder tentar achar, né? É mais ou menos explicado assim, ela fica voando o mundo inteiro, passa lá no Egito, passa lá no deserto, aí quando apita a pulseirinha, ela desce. Tá procurando porra nenhuma, ela tá tentando arrumar um jeito pra descer. Ela tá falando, ah, como é que eu desço aqui? Não, e aquele balé dela quando ela chega que vai voar. Aquilo é muito bom, velho. Porque uma das cenas icônicas do Super-Homem é o Christopher Reeve voando. Isso. Sim. Né? Principalmente quando começa a maravilhosa música do John Williams. Tan, tan, tan, tan, tan, tararan, tan, e ele começa e ele voando, que é aquela loucura, aquele homem voando, que puta que pariu. É bom demais ver aquela merda daquela cena. Aí sai a mulher, velho, pendurada, que dá pra ver os cabos pendurados pra ela pendurada. Ela fica batendo asa, velho. Não, e ela voa na diagonal, né? O Super-Homem é pro alto e avante, né? Ela é pra diagonal e avante, né? Porque ela é meio de ladinho. Ela é retardada, velho! Ela é retardada, ela não sabe o que é reto, porra! Ela tem labirintite, ela vai reto. Vai reto, ela vai pro lado, vai na diagonal. Super-Homem voa na diagonal. Qual que é, caranguejo? Ela tem labirintite mesmo, velho. Ela tem labirintite, velho. Você vê pela atuação dela, né? Não, mas pra mim, o que mais me impressiona foi o fato do Necronomicon passar do lado da escola dela e ela não ia atrás voando, velho. Ela vê o carro indo embora e ela... Tenho que manter o meu disfarce. Pra quê? É porque ela queria encontrar o Clark Kent, tá? Por incrível que pareça, o filme tem uma história. Tá? Por incrível que pareça, por mais difícil que seja captar, ela queria encontrar o Clark Kent. Só que o Christopher Reeve resolveu não aparecer no filme. E aí fica sem sentido, entendeu? Exatamente. É, inclusive, é uma coisa legal, pra não ficar pensando que a gente vai ficar só esculhambando o filme. O filme teve inúmeros roteiros. A grande verdade é essa. O Warner queria fazer uma nova franquia do Super-Homem. Obviamente que ele ia fazer da Supergirl, né? E ele ia ter rendimento duplo, porque o Super-Homem tava um estouro de sucesso e ele queria fazer a contraparte, que era a Super-Mulher. Talvez até mesmo pro público feminino também. É, pra vender as Barbies lá, né? De Supergirl e etc, né? Também, com certeza. Só que o que aconteceu? Perderam a mão, provavelmente isso é culpa de produtor. Perderam a mão nos roteiros. O filme teve vários roteiros, até mesmo por causa de questões orçamentárias. Porque é aquela velha história do mundo. Quero ganhar dinheiro, mas não quero gastar. Pior não é só isso, cara. O negócio é o seguinte. Teve cinco versões do roteiro, e aí quando o neguinho chegou na última, já não aguentava mais, eu falava, deixa essa merda, deixa essa porra aí, filma essa merda mesmo. É por isso que a gente tem esse filme, cara. Não é possível que alguém tenha escolhido este como o melhor roteiro, velho. Cara, porque tem roteiros até interessantes, tem roteiro que ela ia salvar o Super-Homem da mão da Selena, tem roteiro que ela ia ajudar o Super-Homem em alguma coisa, não lembro direito, numa missão. Tem uns roteiros até bem interessantes, que seriam legais de ver. Tem uma versão que o Christopher Reeves ia aparecer pra ajudá-la, né, a combater a Selena. Eles iam fazer uma espécie de parceria no final do filme pra poder derrotar a bruxa malvada, né, e que, enfim. Ele não quis, né, fazer, se não me engano. É, porque ele quis escrever Super-Homem 4, né. Ele leu o roteiro e falou, velho, não, deixa eu escrever Super-Homem 4 que é melhor. Ele pensou assim, vocês me deram uma ideia muito boa, deixa eu escrever Super-Homem 4. Aí o que aconteceu é que o filme ficou cheio de buracos, velho. Ficou. O filme realmente, ele não tem um andamento bom. A gente tem que ser realista aqui e dizer, o filme realmente tem diversas falhas, né? Mas, pro amante do trash, pro amante do mau gosto, o filme tem seus momentos divertidos. Um deles, cara, inclusive... Cara, acho legal que o Gunter, ele é um otimista incrível, né, cara? Putz, ele é o antigo torcedor do Corinthians. Um dia vamos ganhar a Libertadores. Ele ganharam. É torcedor do América, cara. Que puta merda, né, bicho? Tem um momento que a Selena, ela resolve dar uma sacaneada no Nigel, né? Que o Nigel tá cantando a menina que tem a voz da Yardley Smith, né? Pra quem não sabe que a Yardley Smith é a voz da Lisa Simpson, né? Aquela voz ridícula. Ela solta a mandiga lá na menina, a menina fica de ponta cabeça, come o escorpião e fica rodando, né, cara? Pagando aquela calcinha de vovó, né? Que cena é essa, velho? Ah, você não viu essa cena? Não sei. Olha, eu tô falando, velho. Esse filme tem 500 cenas, cara. É a cena da festa em que o Nigel vai na primeira vez na casa dela. Essa é a versão estendida. Ah, aí, tá vendo? Pô? É a versão do DVD. Eu vi a versão estendida. Vocês me mandaram a versão estendida, eu vi. 2 horas. Tá vendo? Essa cena é muito bacana. E tem uma outra também, cara, que é a cena que... Puta que pariu, muito boa, cara. Que é a cena de... A primeira porrada do filme que a Selena resolve mandar aquele... Qual o nome daquele? É um trator, né? Que tem uma garra na frente pra poder sequestrar o rapaz, né? Cara, aquilo é muito bom. Que me lembra muito o filme do Stephen King, que ele dirigiu, aquele Maximum Overdrive. Vocês lembram desse filme? Não, isso aí não, bicho. Que os caminhões ganham vida por causa de um evento alienígena, um evento cósmico. Aí tudo ganha vida e sai matando todo mundo. Então me lembra isso. É um caminhão indo lá com a boquinha, destruindo os carros e etc. Aquilo é muito bom. O único ato heróico da Supergirl, o único ato heróico desta vaca é pra empurrar um guindaste que pegou o Davi Cardoso, que tá perninha pro lado de fora, que a sobrinha da Lois Lane tem o poder mutante de conseguir adivinhar quem são as pessoas olhando as próprias canelas. Porque só tá a canelinha pra fora. Ela olha e fala, ih, ela pegou aquele cara da escola, o gostoso. Tava de jeito. Caralho, velho. A porra da Supergirl vai pra Zona Fantasma. Não, aí começa. Como é que a mulher, a Selena, sabe dessas coisas? Não sabe, velho. Não sabe por quê? O roteirista fumou, velho. Pra caralho. Aí ela chega na Zona Fantasma e encontra o Zaltar, cara. Que porra, como assim, velho? Aí fuma o cachimbo da paz e volta pra Terra, né, cara? Aquilo é muito foda. Não, aí todo mundo sempre falou que a Zona Fantasma, fudeu, foi pra Zona Fantasma, é morte. É morte, acabou. Aí, porra, a porra da Supergirl vai cair na Zona Fantasma, encontra o Zaltar, e aí, não, a saída é pela esquerda. Pois é, por que a Ursa e os outros bandidos do super-homem resolveram sair pela esquerda, né? Não, e aí sai pela esquerda, sai pelo espelho, cara, aí quebra o espelho, aí a... Cara, que bagunça, velho. É muito escroto mesmo, né? O que eu acho mais escroto desse filme é que o Jimmy Olsen não fede nem cheira, né, bicho? Tava ali pra ganhar só um troco, né, velho? Não é, velho? Coitado, cara. Não botaram o Christopher e chamaram ele. Pra pegar a irmã adolescente da Lois Lane, velho. Que é isso nos 80? Que é isso nos 80? Porra, bicho, a mulher tá no colégio interno. Pois é, né? Inclusive tem aquela cena do banheiro que lembra um pouco Porques, né? Que tem as meninas nuas ali, né, cara? Isso, ali é cara. Eu fiquei esperando aparecer um peitinho ali, não, mas... Não, não, e a Karel? E a Carilha? Que tá, tipo, levando uma jatada d'água na buça. Que ela tá, velho... Ela tá virando os olhinhos naquele chuveiro, velho. Tá as meninas assim, eu nem sei se eu vou fazer hoje no troca-troca. A outra vira e fala assim, e aí, tu passou em matemática? Sabe aquele vozerio que fica, tu dois, né? Passou em matemática, vem, o professor mandou chupar o pau dele. Eu nem quis, aquele velho tarado. Velho, a Carilha, ela tá... Ai, caralho, que água é essa, velho? Lá não tem... Aí as meninas, linda, ela não fala comigo, fala comigo. Aí tá, tipo, a gorda, o gordo e o magro... Na outra sala, que a gorda é uma sociopata, né, velho? Que ela queria escaldar as mulheres. Ela ia desligar a água fria pra tirar o couro das outras alunas, velho. Espírito de porco, né, velho? Tu não acha melhor dar só um banho frio, porra? Vai deixar as mulheres tudo doidas. Não, eu quero ver sangue. Eu quero ver queimadura de segundo grau, senão hoje eu não durmo. Velho, eu quero ver elas sofrerem. Agora nada vai ganhar da cena de Supergirl lutando contra o ar. Nada. Cara, o que eu acho mais escroto é como é que ela sabe que pra derrotar o monstro invisível, ela tem que arregaçar o poste do lado da casa dela lá, pegar, voar com ele na estratosfera, mirar na nuvem que estava não sei o que, carregar o raio, voltar e redirecionar o raio pra ele, velho. Como assim, minha filha? Nem o Batman, cara, nem o Batman, velho. Vai ver que foi por isso que ela assistiu aula de geometria. Puta merda. E sabe o que é pior? Essa cena levou 22 dias consecutivos de filmagem pra ficar pronta. Puta merda, velho. Isso porque não tinha vilão, né? Só ela. É verdade. A bruxa maléfica, ela vira e fala assim, criaturas das trevas, transforma essa forma decadente em Mun-Ra. Aí faz um buraco na parede, ela faz uma piadinha com o Otis mulher. Isso, exato. Aí a Supergirl está parada olhando pro tempo, uma retardada, né? Ela deve estar, sei lá, vendo nuvem achando que é um gatinho. Aí vem o nada, ela fica olhando pro nada, ela voa da janela interna pra janela externa, quando ela passa na moldura, ela se transforma, parece com o Google Five. Aí ela posa, ela levanta a mãozinha, só faltou ela virar e falar assim, The Power of Christ compels you, só faltou ela só falar faltou isso. Só faltou ela falar assim, Jesus, Jesus! Que é pra tudo? É pra tudo, velho, Jesus! Ela vira e fala assim, vai embora! Igual o Tintones, né, meu? Você falou igual o Tintones? Assim mesmo. Aí a criatura faz o que quer com ela, porque ela tá lutando contra o ar, e no final das contas você descobre que, na verdade, ela está lutando contra um demônio invisível. Agora eu quero que vocês me expliquem uma coisa. Por que que o superpoder dela contra o Jarvis... O cara lá, como é que é o cara... O velho lá? O Nigel. Nigel Mansell. Isso. Por que que o superpoder dela no Nigel foi transformar ele num mendigo? Pois é. Por quê? A Ah, tem que ter um pouco de comédia no filme, né, gente? Um pouco? Eu não gosto o resto inteiro do filme. Porra, Gunter, tu tá de sacanagem, a né? Mulher, ele, a mulher manda a prima do super-homem pros quintos dos infernos, ela cria uma montanha no meio de uma cidade, ela deve tá botando o neguinho do avesso, porque aquela mulher é muito doida, ela reformou um trem fantasma, olha só como uma pessoa perversa. Aí, pra fazer maldade com o Nath, o que, é que ela faz? Transforma ele num mendigo, velho. No Zé. Ele vira e fala assim, Selena, você está se excedendo. Essa é a palavra que ele usa. Aí ela, cala a boca, Nigel. Aí dá tipo uma varinha de condão. Ele é todo alinhado, ele usa terno de inclusive terno de corino, né? Terno de professor, que tem aquela napa. Tem a cotoveleira, né? Na hora que ela usa o xirrinho do diabo, pá, o que acontece? Ele vira um mendigo, velho. A mulher não decapita. Ah, não, velho. A mulher não decapita ele, não transforma ele num verme. O que, que a mulher faz, velho? A mulher vira assim, você, sua pena é virar um zumbi. Plá, só pro cara ter o trabalho de ir pra casa trocar de roupa. Tomar um banho, né? Tomar fazer banho. A barba. E o desfecho, né? O que falar do final desse filme, meus amigos? O que falar? A Supergirl vira um ciclone pequenininho, ela diminui de tamanho, se não me engano. É, ela vira o Tasmania ali, ela vira o Tasmania e... Ela faz um redemoinho em volta dela e joga ela de volta pro espelho, se não me engano, pra Zona Fantasma, né? Pra onde todos os vilões do universo do Super-Homem vão, né? Por que que ela manda ela pra um lugar onde tem saída? Tô pensando uma coisa aqui. Quantas vezes vocês contaram que o Davi Cardoso desmaia? Ah, umas... Uma, duas, três. Velho, eu contei, ele desmaia 7 vezes seguidas. 7? Ele primeiro desmaia com a poção, levanta bêbado, aí desmaia no guindaste, levanta bêbado de novo, olha pra cara, meu Deus, estou apaixonada por você, esses peitos pontudos. Aí a cara pega ele no parque de diversão, ele tá desmaiado, aí ele entra num carrinho, o carrinho gira pra caralho, rápido pra caralho, ele desmaia, não sei porquê. A cara some, aparece como Supergirl, leva, aí ele acorda, leva ele pelo carrinho. Quando ela atravessa um teto, ele desmaia de novo, leva ele pra praia, ele acorda. Quando ele acorda, ele sai do carrinho e cai um coco na cabeça dele. Cara, esse coco, velho, é a cena mais escrota do filme, cara. Que cocão, né, velho? Sério, eu não acreditei, cara. Eu não acreditei. Eu tava assistindo o filme, eles pousam, cara. De repente, velho, do nada, vem um coco, velho. Eu me lembrei de uma propaganda. Não sei se vocês lembram da propaganda. O cara procurava uma vaga, não sei aonde, não sei o quê. Quando ele estacionava, que saía do carro, caía um coco, assim, em cima do capô do carro. E a mulher falava assim, é um coco. Eu achei que a Supergirl ia falar isso, velho. É um coco. Não, mas ela fala. Ela vira e fala assim, porque a Supergirl é igual ao Miotti. Ela fala pausada, você percebeu? Ela bota vírgulas no meio das palavras, do nada. Ela vira e fala assim, aí ele, o que aconteceu comigo? Ela, você foi atingido por um coco. Muito bom. Cara, não, sério, velho. Agora o pior não é isso, velho. A mulher que tá com a arma mais poderosa do mundo é que mandou o coco, velho. Agora, deixa eu só dizer uma coisinha rapidinho aqui. Você tá falando sobre o roteirista do filme? Sabe qual foi o outro filme que ele roteirizou? Ah, meu Deus. Mestre do Universo. Olha aí. Esse cara é bom, esse cara é bom. Porra, muito bom. O cara é bom, velho. O cara é bom. Todas as respostas virão em seu devido tempo, meu amigo. O cara é capaz de escrever obras primas do trash, do mau gosto, da fedentina, né? O cara é bom mesmo. Eu admiro esse rapaz. Qual o nome dele, meu ótimo? David Odell. Odell Odesse, né, velho? Odell Odesse. Parabéns, velho. Parabéns, David Odell. Sou teu fã a partir de hoje, cara. Porra, sou teu fã. Miotti, tá vivo ainda? Ele tá vivo. Ele é de 34, pô. Olha o perigo. Tá senil. Tá senil. Se Lúcio já fez o que fez, mas a gente senil. Não foi ele que escreveu a adaptação do Hobbit, não? Não, pior é que a gente vai depois falar que ela vai morar na Montanha da Serpente, né? Vai morar na Montanha da Puta que a pariu, né, Nerdmaster? Não, bata no filme. O filme é bom, gente. O filme é bom. Eu tô com ódio desse filme. Você não tem noção. Trocaram os papéis do He-Man pra cá? Agora o Calaveira trocou, que velho, gosta trocou. E o Bruno que não odeia? Quem diz que eu gosto dessa merda? Esse filme é ridículo, velho. Esse filme consegue ser pior do que o Mestre do Universo, cara. Não, não consegue. Ainda é pior, não. Não, não é pior, não. Sobe a música fajuta, vai. Jerry Goldsmith, que bando John Williams, né, cara? Que é, bando, bicho. Né, velho? É pra tu ver que todo mundo tem uma mancha negra no passado. Né? Vamos lá, vamos voltar. Ai, peraí, eu preciso abrir a pauta, velho. Tô com a pauta aberta. Pra quê, velho? Vai falar dessa merda? Eu preciso dos links do MDB, né? Senão me perco. Cara, posso falar um negócio, velho? Pode, vai. Entra no IMDB e olha a foto da capa do pôster, velho. Até o pôster é mal feito pra caralho, velho. O nego fez um Photoshop ridículo nessa porra, velho. A mulher não tem pescoço, velho. Não engulo, eu não engulo aqueles elfos fazendo uma rave. Não engulo aquela merda, velho. Não engulo tocando tribalistas. Tá não bom, engulo tá bom. Hoje a gente não tá aqui pra falar do Hobbit. Não, tá, mas não, mas eu calma lá. Não engulo fazendo, como é que é, rodinha pra trocar os mutantes. Não engulo aquele filme. Manda a brasa, Gunter. Onde é que tá a sinopse na pauta? Deixa eu achar aqui. Não tem. Tu não viu a porra do filme? Vê, porra, vai ser. Então conta o que tu viu, caralho. Porra, isso que é sinopse. Tá que pariu, me chama esses amador, velho. Vai que merda. Mas na verdade, a Ellen Slater, ela, na verdade, ela engana, porque o peito dela é meio chulado. Não é, não. Aquilo ali eu acho que é enchimento, aquele peitão dela. Não é, eu vi uma foto. Bicho, eu procurei a foto dela pelada, ela não tinha muito peitão. É, porque afinal de contas, todo mundo sabe que a Supergirl sempre teve a... Sempre teve respeito, né? Exatamente. Foi um personagem de respeito. Peitos, então. Peitos, assim, equivalentes às bolas do Super-Homem. É, eu nunca analisei as bolas do Super-Homem, mas... eu acredito no seu julgamento. É pra tu ver como é que a gente descobre a sexualidade das pessoas de forma estranha, né? Não, meu Calaveira é sempre isso, velho. Ele sempre vai soltar uma parada assim que você vai ficar desconfiado. É, eu e o rabo do Brunão. Cara, esse super cavalo, inclusive, ele, pô, ficou com raiva que foi esquecido e derrubou o Christopher Reeves, né, cara? Puta caralho. Merda! Caralho, velho. Essa foi a piada mais humor negro que eu já ouvi na minha vida, velho. Parabéns, velho. Filho, eu se fosse você, eu ia num centro, entendeu? Pra tomar um passe, velho, que tu tá carregado. Pra tomar um passe, porque meu irmão, depois dessa aí, velho, o universo vai tomar conta de pra botar esse negócio na balança, porque, bicho, essa aí foi pesada. O bom é que quando são os convidados que fazem a piada escrota, aí a gente bota no ar e diz que a culpa foi dele. É, e bota eu dando expor, que é. Manda os processos pra podetrash@td1p.com que não tem problema. Aí, pronto, ótimo. Calaveira. Ah. Não deixa mais o Miotti escolher o filme, não, velho. Deixa não, velho. Tá de parabéns, Miotti. Um ótimo filme. Olha o outro, velho. Vamos mandar o Miotti pro podcast, né? Sério. O Miotti, ele é creche, né, velho? Pois é, velho. Vamos mandar ele pra lá, cara. Não vai fazer falta, velho. Sério. Miotti, vamos fazer o seguinte? Próxima vez que você tiver uma ideia pra fazer um programa, guarda pra você. Manda pra gente que a gente faz lá no podcast. Vambora. Twitter, faz assim, Twitter. Quero fazer sobre Supergirl, porque vai cair no limbo aquilo. Ninguém vai dar ouvido mesmo, né? O ninguém pior vai que dar pode ouvido. Acontecer é sair um programa do podcast e ninguém ouvir. Os filmes que a gente faz são muito bons, cara. Muito bons. A gente fez Cinderela Baiana, tá vendo? Vocês não têm coragem, a gente fez. Um dia a gente vai fazer. E chama você pra participar. Cara, o Torinho gravou com a gente, ele tava maluco no filme. Velho, eu queria muito ter gravado Cinderela Baiana. Sacanagem, vocês não teriam me chamado, viu? Adoro esse filme. Ah, a gente faz a versão 2, pô. Faz o remake. A gente faz aqui. É, ou faz aí também. É, não, vamos fazer aqui e não chama ninguém, Bruno. Ah, tá, entendi. E vai ficar bem melhor. Ô, Omega Edron, velho. Peraí, você tá fazendo uma bagunça do caralho. Vocês querem ainda fazer a falar da Mia Farrow? Não, que Mia Farrow? Fala do Omega Edron agora. Internéticos, quase 3 horas de conversa. Quero agradecer muito ao Bruno Gunter, lá do PodTrash. Então, meu querido, aonde os internéticos podem te encontrar? Ah, é só acessar td1p.com ou podtrash.com.br, que cai no mesmo lugar, tá tudo certo. E sejam felizes, né, cara? Muito horror no coração. E não fiquem com essa coisinha de achar que Supergirl é ruim. O filme tem que ser apreciado de uma forma diferente, é só isso. Queremos agradecer também ao Nerd Márcia, que não está aqui para receber os agradecimentos, mas a gente faz o jabazinho por ele. Acessem lá o paranerdia.com.br, que lá tem todos os Paranerds, o podcast do Paranerd, onde tem o Nerd Márcia falando um monte de merda, que eu não sei, porque eu não dou ouvido. Enfim. Você lembra, Bruno, o que é? O quê? Paranerdia? Já parei de escutar faz tempo, né? Já desassinei essa porra. Meu de volta e meia tá lá, eu tô lá também, divertidíssimo, muito bacana o programa do Alexandre Nerd Master também. E vamos lá, até o próximo Jurassic Cast. Pô, vocês ficaram todos animados assim com a Supergirl. Para o alto e avante, velho. Miotti nunca mais vai escolher filme, velho.